Os mecanismos da felicidade. Como funciona isso, hein, Bímola? Tem que apertar os parafusos da mente. Na verdade, são práticas, né? São ações. São ações que vão levar ao controle da mente. E com a mente controlada, as coisas começam a acontecer. São mecanismos, são práticas, é uma ciência. Se deveria ter colocado o nome a ciência da felicidade, Bímola, porque é uma coisa científica. A felicidade é uma coisa científica, e ciência se faz com teorias, com experimentos práticos e com resultado prático. É uma coisa científica que qualquer pessoa pode experimentar e conseguir a felicidade, se conhecer os mecanismos dela, como ela funciona, como obter, como extrair a felicidade, ou como possuir a felicidade. São muitos aspectos que nós vamos ver agora no Bhagavad Gita. Não, agora não, já já, né? Antes eu vou falar mais um pouquinho. Hoje, no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 66. Esse capítulo 2 é demais. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. O que mais? Já falamos. O que mais, Bimala, que nós vamos falar, hein? Você me corta, você fica gesticulando, parece um manobrista de avião, hein? Ah, tem o jejum de Papamochani Ekadashi. Jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus, Krishna. É mais uma pecinha desse mecanismo aí que vai levar à felicidade. Mais uma pecinha. Então, vai juntando as peças que você vai conseguir montar essa felicidade, esse mecanismo que vai levar você à felicidade, que vai te dar felicidade eterna. Não é isso aí que as pessoas experimentam no mundo. Isso aí que as pessoas experimentam no mundo não é felicidade. É ausência de problemas. Aí a pessoa acha que... Bom, também nós vamos falar sobre isso. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Só isso, não tem mais nada para falar, né? Vamos ler o Shrimad Bhagavatam não vai dar tempo. Se der tempo, a gente lê passatempo. E vamos ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Se eu não falar demais. O problema sou eu, sou sempre eu. Bom, gente boa, então vamos ver como funcionam os mecanismos da felicidade com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 66 do capítulo 2. Inclusive, né, nós postamos no Bom Dia de ontem, né, do programa passado, né, Bimala? Como que foi? Já perguntaram, por que que vocês ficam falando essa língua estranha aí, cantando esses versos esquisitos? A resposta foi dada, né, sem querer, né, Bimala? Então a resposta é que mesmo que as pessoas não entendam o som transcendental, o sânscrito, as escrituras védicas, purifica quem ouve. Tá vendo? Então a pessoa, mesmo que não entenda nada, se purifica. É um serviço que se presta a Deus, ouvir sobre Deus na língua de Deus. Antigamente o mundo inteiro só falava essa língua. Tá bom, não é esse assunto. Tá, Bimala, já parei. Não é fácil não, viu? Olha que embala, a Bimala corta. Vamos tentar cantar o verso 66 do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 66. Nasti buddhira yuktasya, nacha yuktasya bhavana, nacha bhavayata shanti, ashantasya kutasukam. Tradução, palavra por palavra, naasti. Não pode haver Budi, inteligência transcendental, Ayuktasya, da pessoa que não está ligada à consciência de Krishna. Puxa vida, hein? Na, nem Cha, e Ayuktasya, da pessoa desprovida de consciência de Krishna. Bhavana, mente fixa na felicidade. Na, nem, cha, e, abhavayata, a pessoa que não está fixa. Shanti, paz. Ashantasya, do não pacífico. Kuta, onde está. Sukam, felicidade. Tradução completa. A pessoa que não está em consciência transcendental não pode ter nem a mente controlada, nem a inteligência estável. Sem o quê? Não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Nossa, Krishna matou a pau agora, Bimala. Poxa vida. Que verso lindo, só Deus poderia falar uma coisa assim, tão clara, tão direta, tão completa, né, Bimala? É o mais inteligente, se Krishna é o mais inteligente, se é o dono da verdade, né? Que pode se esperar dele? Tudo, né? Tudo de completo, de bom, de inconcebível, de ilimitado e claro, muito claro, né? A pessoa que não está em consciência transcendental não pode ter nem a mente controlada, nem a inteligência estável. Sem o quê? Não há possibilidade de paz. E como pode haver alguma felicidade sem paz? Prabhupada explica que se uma pessoa não está em consciência de Krishna, não há possibilidade de paz. No outro lugar fala que quem não é consciente de Krishna é louco, e um louco não pode ter paz. Um louco não vive em paz, um louco só faz loucura. É o que a gente vê no mundo inteiro, só loucura. Assim está confirmado no quinto capítulo, 5:29, que quando uma pessoa compreende que Krishna é o único desfrutador de todos os bons resultados do sacrifício e da penitência, e que ele é o proprietário de todas as manifestações universais, que ele é o verdadeiro amigo de todas as entidades vivas, só então a pessoa pode ter paz verdadeira. Está vendo? Mais ingredientes, né? Por isso, se uma pessoa não está em consciência de Krishna, não pode haver uma meta final para a mente. A perturbação se deve à falta de uma meta última. É só uma meta, só um pensamento, só um foco, né? Ainda está na moda, né? A história de focar, né? Então, só tem que ter um foco. Só um foco, Krishna. E a satisfação de Krishna. E quando a pessoa está certa de que Krishna é o desfrutador, proprietário e amigo de todos e de tudo, então ela pode, com uma mente estável, conseguir a paz. Porque ela só pensa numa coisa, né? Krishna. Ela só faz uma coisa, agradar Krishna. Aí sim, né? Aí ela fica estável, consegue paz, felicidade, ausência de medos, ansiedades, estresse, depressão. Aí você detona tudo numa pancada só, né? Portanto, uma pessoa que se ocupa sem uma relação com Krishna certamente está sempre sofrendo e sem paz. Mesmo que faça muitas exibições de paz e avanço transcendental na vida. Poxa, isso aqui é uma máxima, Bíblia. Olha aqui. Uma pessoa que se ocupa sem uma relação com Krishna certamente está sempre sofrendo e sem paz. Mesmo que faça muitas exibições de paz e avanço espiritual na vida. Acho que tem mais uma aqui. A consciência de Krishna é uma condição de paz que se manifesta por si mesma e só pode ser atingida em relação com Krishna. Cadê? Eu quero pôr aqui, Bimala. Ó, uma pessoa... É, agora marca aqui, fica bom. Calma, Bimala, estou filtrando aqui, estou... isso não é fácil, não. Pronto. Uma pessoa que se ocupa sem uma relação com Krishna certamente está sempre sofrendo e sem paz. Mesmo que faça muitas exibições de paz e avanço espiritual na vida, parece, né, que o cara pode posar de líder espiritual, de iluminado, de yogi, de swami, de mestre. Ele pode se fantasiar do que ele quiser, mas se ele não for consciente de Krishna, vai ser só um showzinho de religiosidade, de filosofia, de sofia, de teosofia, de gnoses, de... Só um showzinho de religiosidade. Pode posar de suposto líder cristão, de suposto cristão, de suposto espiritualista, esoterista, pode posar do que quiser. Se não tiver consciência de Krishna, ele está sofrendo e sem paz. Mesmo que faça aquele show de religiosidade, aquele show de yoga, show do que ele quiser. É outra máxima. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, começa por aí. Não é qualquer livrinho, é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br E na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros Novos. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns dois ou três, dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então tá bom. O que, que a gente ia fazer mais, Bimala? Ah, é verdade. Então, neste dia 7, que dia que cai, hein? Eu já tô falando dia 7, dia da semana, Bimala. Quarta-feira, é. Neste dia 7, quarta-feira, tem o jejum de Papa Mochani Ekadashi. E para você conhecer um pouquinho da história desse jejum, nós vamos ler agora. Tá. Padrão, fazer igual no padrão. Tá. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Papa Mochani Ekadashi. Maharaja Yudhishthira disse: calma, deixa eu tomar água aqui. Se eu engasgar, você vai ver, aí atrapalha tudo. O frio não chegou, já estou com alergia de frio, Bimala. Nossa, tem uma alergia de frio, que socorro, que miséria. É, tem gente que gosta de sofrer, né? É. Masoquista, né? Masoquista gosta de sofrer. Quer ir para lugar frio, quer ir na neve. Vê quanto velho mundo. O velho mundo nasceu e viveu na Itália lá. Perguntei, não queria nem ouvir falar, quanto mais visitar e ver a neve. É ilusão, né? A ilusão faz as pessoas acharem que vão ser felizes com isso, com aquilo e com aquilo outro. É só mais sofrimento que muita gente aceita como prazer. É, tem gente que gosta de sofrer, né? Tá bom, já parei de falar. Não tem nada a ver com o jejum, né? Tá bom, sim, senhora. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Maharaja Yudhishthira disse: ó Senhor Supremo, Krishna, eu ouvi sua descrição sobre o jejum Amalaki Ekadashi, o qual corre durante o quarto crescente do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março. Agora desejo ouvir sobre o jejum de Ekadashi, que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, uma mistura de março e abril. Qual é o seu nome? Ó Senhor Krishna, e quais são os resultados obtidos por observá-lo? E a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, respondeu: ó melhor dentre os reis, para o benefício de todos, eu descreverei com alegria as glórias deste jejum, o qual é conhecido como Papa Mochani. A história deste jejum foi narrada ao imperador Mandata pelo sábio Lomasa. O rei Mandata dirigiu-se assim ao sábio: ó grande sábio, para o benefício de todas as pessoas, por favor, descreva o nome do jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra, e por favor, explique os benefícios que alguém obtém por observar este jejum. E o sábio Lomasa respondeu: o jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra é conhecido como Papa Mochani. Para o devoto fiel, ele remove as influências dos fantasmas e demônios. Ó leão entre os homens, este jejum também concede as oito perfeições da vida. Cumpre todos os tipos de desejos, purifica a vida da pessoa de todas as reações pecaminosas e torna a pessoa perfeitamente virtuosa. Agora, por favor, ouça o acontecimento histórico relativo a este jejum e Chitrarata, o chefe dos Gandharvas. Durante a estação da primavera, na companhia de dançarinas celestiais, Chitrarata uma vez chegou a uma bela floresta repleta de muitas variedades de flores. Ali ele e as dançarinas celestiais se juntaram a outros cantores e muitos kinaras, juntos com o Senhor Indra em pessoa, o Rei do Céu, o qual estava desfrutando da visita daquele local. Todos sentiam que não havia melhor local que aquela floresta. Muitos sábios também estavam presentes, executando austeridades e penitências. Os semideuses particularmente desfrutavam visitando os jardins celestiais durante os meses de Chaitra e Vaishaka, uma mistura de abril e maio. O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta e as dançarinas celestiais muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Uma famosa moça em particular, Manjugosha, planejava de muitas maneiras seduzir o Muni, o sábio muito exaltado, mas devido ao grande respeito pelo sábio e temor do seu poder, o qual ele tinha obtido por anos e anos de asceticismo, ela não se aproximava muito dele. Em um local, alguns poucos quilômetros do sábio, ela armou uma tenda e começou a cantar muito docemente enquanto tocava uma tambura. O cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo. Ele se lembrou de sua própria experiência desafortunada com o Senhor Shiva e decidiu se vingar através de seduzir Medavi. Nota 1, no final eu leio. É por isso que os devotos não devem ouvir uma mulher, uma devota cantando, senão pode viajar na maionese, Bimala. É, isso aí é uma regra, né? Como que é? Ouve quem quer, segue quem tem juízo. Nunca ouça uma devota cantando, né? Uma vez aconteceu um passatempo com o Senhor Chaitanya. Ele ouviu um canto, né? Um canto muito lindo, num tom que tanto homens quanto mulheres alcançam, e saiu louco, correndo atrás, né? Desfrutando daquela audição, correndo para abraçar o cantor. Ele achava que era um cantor. E aí, correndo, aí ele foi em direção ao cantor e os devotos viram, né, que Chaitanya estava correndo em direção ao cantor, que era na verdade uma cantora, e tentaram impedir de todo jeito, né, e não conseguiram, e tentaram parar ele e segurar ele, mas ele continuou correndo. E aí viram que não ia ter jeito, ele ia chegar e abraçar a mulher, né, a devota, e aí gritaram: é uma devota! Aí ele: ah, o quê? Aí ele parou na hora, né? Se não, meu amigo, dançou, né? Dançou o seu celibato, suas austeridades acabam todas, né, nos braços de uma mulher, Maia, a representante de Maia, né, Bima? Então, mesmo se for uma devota, não, ninguém deve ouvir uma devota cantando, só se quiser viajar na maionese, né? É assim que funciona, a mulher é o fogo e o homem é a manteiga. Você põe o fogo perto da manteiga, a manteiga derrete. É só manteiga derrete. Qualquer homem que fica muito perto de uma mulher, de um fogo, né, derrete, é batata, é química, é natureza, né? É assim que funciona, é assim que a banda toca, né? Vai achando que vai controlar as energias de... Tá, já parei de falar. Usando as sobrancelhas de Manjugosha como um arco, seus olhares como a corda do arco e seus olhos como flechas, seus seios como alvo, o cupido se aproximou de Medavi a fim de induzi-lo a romper o seu transe e quebrar os seus votos. Em outras palavras, o cupido ocupou Manjugosha como sua assistente, e quando ela olhou para aquele poderoso e atrativo jovem sábio, ela também tornou-se agitada pela luxúria. Vendo que ele era altamente inteligente e erudito, usando um cordão de sacerdote brâmana limpo e branco ao redor dos seus ombros e segurando um bastão de renunciado e estando sentado no belo templo de Chayavanarishi, Manjugosha foi até ele. Ela começou a cantar sedutoramente e os pequenos sinos em seu cinturão, ao redor de seus quadris, junto com os braceletes em seus punhos, produziam uma sinfonia musical muito agradável. O sábio Medhavi ficou encantado. Ele compreendeu que aquela bela mulher desejava unir-se com ele e naquele momento o cupido incrementou a sua atração por Manjugosha, atirando suas poderosas armas de tato, aroma, visão e som. Vagarosamente Manjugosha aproximou-se de Medhavi. Seus movimentos corpóreos e olhares doces o atraíram. Ela graciosamente colocou a sua tambura no chão e abraçou o sábio com seus dois braços, exatamente como uma trepadeira enrosca numa forte árvore. Cativado, Medhavi abandonou sua meditação e decidiu desfrutar com ela, e instantaneamente a pureza do seu coração e mente o abandonaram. Esquecendo até mesmo a diferença entre o dia e a noite, ele saiu do local com ela por muito tempo. Nota 2, no final eu leio. Vendo que a santidade do jovem Yogi tinha sido seriamente corroída, Manjugosha decidiu abandoná-lo e retornar à sua casa. Ela disse, conseguiu, né, o que queria. E ela disse, ó grande sábio, por favor, permita-me retornar para minha casa. E Medhavi respondeu, mas você acabou de chegar, ó belíssima, por favor, fique comigo até de manhã. Temendo o poder místico do sábio Manjugosha, permaneceu com Medhavi precisamente por 57 anos, 9 meses e 3 dias. Mas para Medhavi, todo esse tempo parecia somente um momento. Novamente ela pediu a ele, por favor, permita que eu parta. E Medhavi respondeu, ó querida, por favor me ouça e fique comigo mais uma noite, e então você poderá partir amanhã de manhã. Simplesmente fique comigo até eu terminar os meus deveres matinais e ter cantado o sagrado mantra Gayatri. Por favor, espere até eu fazer isto. E Manjugosha ainda tinha medo do poder místico do grande sábio, mas ela forçou um sorriso e disse, quanto tempo você vai demorar para terminar os seus hinos e deveres matinais? Vou nem falar nada, Bima. Por favor, seja misericordioso e pense em todo o tempo que você já perdeu comigo. E o sábio refletiu sobre os anos que ele tinha estado com Manjugosha, e então disse com grande surpresa, por que eu gastei mais de 57 anos com você? Seus olhos ficaram vermelhos e emanaram faíscas. Ele agora aceitava Manjugosha como se ela fosse a morte personificada e a destruidora de sua vida espiritual. Sua mulher tola, você transformou todos os resultados dificilmente obteníveis das minhas austeridades em cinzas. Tremendo de ira, ele lançou uma maldição em Manjugosha. Ó pecaminosa, ó coração de pedra, ó degradada, você conhece somente o pecado, que toda má fortuna seja para você. Ó mulher tola, eu lhe amaldiçoo a se tornar um duende do mal, uma pichaca, uma bruxa. Amaldiçoada pelo sábio Medhavi, a belíssima Manjugosha humildemente implorou-lhe, ó melhor dos sacerdotes brâmanas, por favor, seja misericordioso comigo e anule a sua maldição. Ó grandioso, está dito que a associação com devotos puros dá de imediato resultado, mas que suas maldições só tomam efeito após 7 anos. Estive com você durante 57 anos. Ó mestre, por favor, seja bondoso comigo. E Medhavi Muni, o sábio, respondeu, ó dama gentil, o que eu posso fazer agora? Você destruiu todas as minhas austeridades. Mas, muito embora você tenha feito este ato pecaminoso, eu lhe descreverei uma maneira pela qual você poderá livrar-se da minha maldição. No quarto minguante do mês de Chaitra existe um jejum de Ekadashi muito auspicioso que remove todos os pecados da pessoa. Papa Mochani é o seu nome. Ó belíssima, quem quer que jejue neste dia sagrado torna-se completamente livre de ter que nascer em qualquer tipo de vida malévola. Após proferir estas palavras, o sábio partiu para o mosteiro de seu pai. Vendo ele entrar no eremitério, Chayavana Muni disse: Ó filho, por ter agido ilicitamente, você desperdiçou as riquezas de suas austeridades e penitências. E Medavi respondeu: Ó pai, revele gentilmente que penitência eu devo executar para remover este pecado detestável que cometi me associando em local privado com a dançarina Mandyugosha. E Chayavana Muni respondeu: Querido filho, você deve jejuar no Papa Mochani Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra. Ele erradica todos os pecados, não importa o quanto grave eles possam ser. E Medavi seguiu o conselho de seu pai e jejuou no jejum Papa Mochani Ekadashi. Assim, todos os seus pecados foram destruídos e ele novamente ficou repleto de bons méritos. De maneira similar, Mandyugosha observou o mesmo jejum e livrou-se da maldição de tornar-se um duende, um espírito do mal. Subindo novamente aos planetas celestiais, ela rapidamente retornou à sua posição anterior. E Lomasha, o sábio, continuou: Assim, ó rei, o grande benefício de jejuar no jejum Papa Mochani Ekadashi é que quem quer que o faça com fé e devoção, tem esses pequenos ingredientes e detalhes, né? Quem quer que o faça com fé e devoção terá todos os seus pecados destruídos. E Shri Krishna concluiu: Ó rei Yudhishthira, quem quer que leia ou ouça sobre o jejum Papa Mochani Ekadashi obtém o mesmo mérito que alcançaria se doasse 1000 vacas em caridade e também nulifica as reações pecaminosas que possa ter feito por matar um sacerdote brâmana, matar um embrião através do aborto, de ter bebido licor ou ter feito sexo com a esposa de seu mestre espiritual. Tal é o benefício incalculável de observar corretamente este dia sagrado de Papa Mochani Ekadashi, o qual é muito querido para mim e tão meritório. Assim acaba a narração das glórias do Chaitra Krishna Ekadashi, ou Papa Mochani Ekadashi, do Vaivishya Uttara Purana. E agora as notas. Nota 1. Após o Senhor Shiva ter perdido sua querida esposa Shati na arena sacrificial do Prajapati Daksha, o Senhor Shiva destruiu toda a arena. Então ele ressuscitou o seu sogro Daksha, colocando nele a cabeça de um bode. E finalmente ele se sentou para meditar por 60.000 anos. Contudo, o Senhor Brahma providenciou que o cupido Kamadeva viesse interromper a meditação do Senhor Shiva. Usando as flechas do som, tato, sabor, visão e aroma, o cupido atraiu Shiva, o qual por fim despertou do transe. Ele ficou muito irado por ter sido perturbado e instantaneamente transformou o cupido em cinzas com um simples olhar do seu terceiro olho. Nota 2. A associação luxuriosa com mulheres ou homens é tão poderosa que a pessoa até se esquece do tempo, energia, posses e até mesmo sua própria identidade. De acordo com Yajnavalkya Muni, um sábio, uma pessoa celibatária, homem ou mulher, que deseja a vida transcendental deve abandonar toda e qualquer associação sexual, incluindo pensar em sexo, ver cenas de sexo, falar sobre sexo, se associar com pessoas inclinadas a sexo, aceitar serviço delas ou ter intercurso sexual com elas. Resumindo, né? O sexo prende, o celibato de verdade, não celibato que tem por aí, liberta. É assim que a banda toca, né? Celibatário de verdade, não o que tem por aí que é só vexame, é só escândalo. Não sabe fazer, né? Só faz cagada. Bom, gente boa, essa foi a história do jejum e agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Cadê Bimala? Chaitra Krishna Ekadashi Ki Jai, Papamochani Ekadashi Ki Jai. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Já estamos atrasados, né, Bimala? Eu falei demais. O culpado sou sempre eu. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastyatyadeshatarine. Estamos lendo, mudou o capítulo, hein? Capítulo, deixa eu ver aqui. A guerra. A guerra na Gaudiya Matha, né? Os vizinhos frequentemente viam-no sentado em seu escritório no cômodo fronteiriço. Ele costumava ler os livros de seu mestre espiritual e, às vezes, recitava os versos sânscritos em voz alta. Gostava de discutir filosofia com qualquer pessoa que aparecesse. Sua família, mantendo-se a maior parte do tempo no andar de cima, e Abai sentava-se só no cômodo fronteiriço do primeiro andar, vestido com roupas de devoto, roupas indianas, ou às vezes apenas com a calça indiana e apenas um colete. Muitas vezes ele estava a escrever enquanto lá fora seus filhos brincavam com os filhos da família Ganguly, que viviam no apartamento dos fundos do mesmo prédio. Os vizinhos viviam abertamente uma espécie de família de vizinhança conjunta e Abai conversava livremente com os outros vizinhos. Mas de filosofia dos devotos de Deus, e só raramente de negócios. O senhor Ganguly achava as palavras de Abai escolásticas e sempre muito filosóficas. Abai estava absorto na filosofia da consciência de Deus, a consciência de Krishna. E mesmo em breves conversações, ele se referia ao Senhor Krishna e à descrição do Bhagavad Gita do Senhor Krishna como a base, tanto do mundo material quanto do mundo transcendental. Enquanto trabalhava em seu laboratório, ou recebia uma encomenda de frascos vazios do comerciante de garrafas muçulmano, ou saía para vender os seus remédios, ele ia conversando ou pensando sobre Deus, Krishna. Naquela época não era tão anormal uma pessoa em Calcutá estar interessada em consciência de Deus, consciência de Krishna. Abai inclusive descobriu em Abdullah, o comerciante de garrafas muçulmano, um homem muito religioso. Certo dia, Abai perguntou a Abdullah, que anteriormente fora muito pobre, mas que se tornara rico através de seu comércio. Agora você tem dinheiro. Como então vai utilizar o seu dinheiro? E o comerciante de garrafas muçulmano respondeu: meu caro senhor, tenho a intenção de construir uma mesquita. Enquanto isso, graçava a guerra da Gaudiya Matha. Ambas as facções estavam mal intencionadas e ambas desviaram-se das instruções de seu mestre espiritual. O próprio ato de tentar determinar o dono das propriedades através de ação legal significava que os irmãos espirituais estavam desobedecendo ao desejo expresso de seu mestre espiritual, como declarado em seu testamento. O litígio continuava ano após ano, mas a questão legal não conseguia uni-los, nem purificá-los. Um tribunal decidiu a favor de Ananta Vasudeva, porém o Tribunal Supremo concedeu 2/3 das propriedades da Gaudiya Mata a Kunjavihari e 1/3 a Vasudeva. Ainda assim, embora Vasudeva tivesse menos propriedades, ele atraía mais seguidores. Ele lhes parecia mais decidido a reviver a pregação da Gaudiya Mata. Mas quando Vasudeva subsequentemente caiu dos princípios de renunciado saindo com uma mulher, os grupos romperam entre si, formando mais grupos. Mais divisões, né? E como fala o Mestre Jesus, todo reino dividido não reina. É, o que o Mestre fala, um Mestre de verdade fala, é eterno e perfeito. A maioria dos renunciados continuou a manter os seus princípios, mas muitos agora deixavam a jurisdição das duas facções rivais, desgostosos. Indivíduos formavam seus próprios templos, Gaudiya Mission, Chaitanya Gaudiya Mata e outros. A entidade unificada da Gaudiya Mata como uma missão para toda a Índia, consistindo de muitos templos, várias gráficas e centenas de devotos trabalhando cooperativamente sob uma liderança só, deixara de existir. Os irmãos espirituais continuavam a sustentar os ensinamentos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu da forma como os haviam recebido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, mas porque estavam destinados a trabalhar juntos, careciam de sua anterior potência única. Ilusões de propriedade e prestígio haviam substituído a ordem do mestre espiritual, e a causa de Srila Bhaktisiddhanta, um movimento mundial para propagar os ensinamentos do Senhor Chaitanya, sucumbiu. Onde quer que Abai fosse, ele parecia atrair a companhia de seus irmãos espirituais. Alguns seguidores de Sridhara Maharaja, o mesmo Sridhara com quem ele trabalhara em Bombay, e que ele sempre considerara um bom devoto e erudito, encontraram-se com Abai em sua casa em Banerjee Lane e deram esta notícia a Sridhara Maharaja, que estava então vivendo em seu próprio templo em Mayapur. Sridhara Maharaja tinha se desvinculado das facções da Gaudiya Mata, mas como um renunciado ainda estava pregando e estava interessado em publicar literatura dos devotos de Deus. Ele quisera manter um templo em Calcutá, de modo que por 20 rúpias por mês alugou de Abai os 4 cômodos no segundo andar do número 7, acima do laboratório químico de Abai. Agora sempre que vinham a Calcutá, Sridhara Maharaja, Puri Maharaja e Bhaktisaranga Maharaja se estabeleciam ali, permanecendo em pequenos quartos separados. Aquele tornou-se um templo regular para renunciados e celibatários, e Sridhara Maharaja colocou um letreiro na frente da casa: Devananda, Templo Devananda Saraswati. O estabelecimento por parte de Sridhara Maharaja de um templo em Mayapur com uma filial em Calcutá era sua resposta ao... pequenos templos, né? Ou centros culturais na nossa visão aqui ocidental. O estabelecimento por parte de Sridhara Maharaja de um templo em Mayapur como a filial em Calcutá era sua resposta ao rompimento da Gaudiya Mata. Como outros renunciados, ele vinha iniciando discípulos e pregando sem esperar pelo resultado do litígio, com suas ininterruptas petições e contra-reivindicações. Abai estava contente de encorajar Shridhara Maharaja e os outros que se juntaram a ele em seu pequeno templo. Ali, Abai e Shridhara Maharaja e seus seguidores poderiam permanecer à parte das facções litigantes e juntos dar prosseguimento a seus planos de espalhar a consciência de Deus, a consciência de Krishna. Desculpem. Os renunciados cozinhavam em sua cozinha separada, executavam adoração a Deus no altar e faziam cantos e danças públicos e davam palestras de manhã e à noite. Abai permanecia com sua família tomando suas próprias refeições e executando a sua própria adoração a Deus no altar de casa. Mais frequentemente ia discutir o Shrimad Bhagavatam com Shridhara Maharaja. De seu terraço, Abai podia ver a torre do prédio de seu mestre espiritual, a Gaudiya Mata de Bagh Bazar, com sua propriedade sendo agora disputada por facções implacáveis. Abai muitas vezes acompanhava Shridhara Maharaja e seus assistentes a programas de pregação onde ele tocava o tambor. E quando Shridhara Maharaja adoecia, Abai liderava os outros devotos em programas de pregação, fazendo canto e dança público de Hare Krishna, tocando tambor e dando palestras sobre a coleção Shrimad Bhagavatam. Shridhara Maharaja comenta: nós não víamos Abai trabalhando arduamente para fazer dinheiro, nem ele parecia muito rico ou ter um acúmulo de fundos líquidos. Ele se sentia mais atraído pelo lado transcendental das coisas do que por seus afazeres familiares. Ele nunca discutia perspectivas de negócios comigo, se os negócios estavam indo bem ou mal, ou se ele estava planejando fazer isso ou aquilo. Ele nunca falava isso comigo. Monetariamente, ele não tinha fundos suficientes para dar algo à missão. Abai começou a pensar seriamente em escrever literatura de devotos de Deus. Seu mestre espiritual tinha se mostrado muito satisfeito e dissera ao editor de O Harmonista: publique tudo o que ele escrever. Se imagine, né, que carta branca que o mestre espiritual deu a Prabhupada, né? Publique tudo o que ele escrever. Se ele pudesse, só que infelizmente, né, destruíram tudo, né? As gráficas, as impressões, tudo, né? Tudo foi por água abaixo, na Gaudiya Mata. Se ele pudesse de alguma forma expandir os lucros dos negócios, poderia usá-los para imprimir livros em inglês, como ordenara seu mestre espiritual. Sempre que conseguir dinheiro, imprima livros. Certamente a Gaudiya Mata não estava mais... Desculpem. Certamente a Gaudiya Mata não estava pretendendo fazer isto. Oh, já acabou, hein? Poxa vida. Esse relógio anda igual um louco nessa hora. No final do programa ele corre igual um doido, Bimo. Certamente a Gaudiya Mata não estava pretendendo fazer isto. Com Javihari vendera as gráficas de Bhaktisiddhanta para reembolsar as suas despesas legais. Não. Abai teria que continuar sozinho, mantendo seus negócios e simultaneamente tentando escrever e publicar. E aquela era também a prescrição de Srila Bhaktisiddhanta: é melhor que você viva longe da companhia deles. Quando chegar o momento, ele próprio fará tudo. É, o mestre espiritual sabe tudo, né, Bimo? Foi ainda mais Bhaktisiddhanta Saraswati, que era astrólogo ainda, astrólogo de verdade, não os farsantes que tem por aí. Foi em 1939 que Abai escreveu a introdução ao Gita Upanishad. Tá bom, vamos parar por aqui. Bom, gente boa,